DLS Gol 1154. DLS completo final, chame 2, 18-6. Oh, desculpe, 118-95, composto. 18-95, obrigado, bom. Estou em Salvador, Gol no 154, ILS 10, baixou e trombou. Gol 1154, ciente, tráfego já avistado, tem autorizado pouso na 10, o vento 1000 graus com 03 nós. Livre pouso, pistão na 0, Gol no 154. Gol 1154, no solo aos 26, libera a direita e na minha escuta prossegue táxi Alfa e Juliette até a remota 13 do Pátio 1. Gente, Alfa e Juliette para a remota 13, o gol 1154 na sua escuta. Tá, 3265. Bom dia pra você. Por gentileza, só poderia adiantar e conseguir a saída para o Galeão? Ok, eu não tenho ainda o plano aqui, nem a rota em mãos. Teria a rota pra saber qual é a saída? Não, não tenho. falasse qual seria a saída aí mais usada aí, e adiantando, mas só na escuta aí. Deixa eu dar uma checada aqui, só um minuto. É. CR265 na escuta? Positivo. Subida é a Dael, Leda, após Leda, Bidev. Dael, Leda, Bidev, valeu. torre ao gol 1-817. Oito, sete, bom dia, Guarulhos, pronto cópia? Pronto cópia, senhor, prossiga. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota conforme o plano de voo, Upper Zulu 14, Gruff, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decolagem pista 10 após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto CRAT. Frequência do controle 119.8, aciona 5502. Michael Hotel Juliette, você está te chamando em 118.95. Torre foi sobre o Madonna, poderia confirmar pausa, CRAT? Afirmo, Dael, Leda, CRAT, a subida, o controle 19.8 e 5502 no transponder. Gente, vou autorizar 360, roda do plano de voo, Upper Zulu 14, Groove, Upper Zulu 16, BHZ, DCD Trive, decolada 10 com curva à direita, saída vai ser Dael, transição Leda, pós Leda, CRAT, controle 19.8. E o código de transporte é 5502 ou gol 1-8-1-7. Correto, portão meia dúzia, chama pronto, gol 1-8-1-7. Beleza, você chamar pronto, gol 1-8-1-7, obrigado. Portão 3265, na escuta com a cópia. Bom dia, gol 1271, cruzando 170, centro da Delta. 1271, na sua administração. Desça para 2000 pés, 0013, Oituna. Vamos finalizar essa X-ray. Ok, Duna, 2013, 1271. E Salvador, tá 3265. O Galeão 360, pronto, cópia. Positivo. Autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita. Realize perfil da subida da El, Leda, após Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5511. Autorizado 360, Galeão. Decolação no zero, curva direita, da El, Leda, Bidev, Upper November 857. Porto Seguro, Upper Zulu 16. Controle 1985511, responde. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, UTAN 3265. Visual no 271. Sim, completo sinal, chame 218.95. 18.97. Oi, Salvador. Bom dia, voo 1271. Estabilizado. 71, bom dia, continua a aproximação, reporta quando embaixo travado. E 1271 checado.